você. Calma, respira, não pira. Tudo que eu não quero é briga com você. Porque se você terminar, pensa no trabalho que vai dar pra me esquecer. Vai deitar em outra cama só pra ter certeza que eu sou original e o resto é tudo cópia. Faz um beijinho de volta e volta pro seu tengo. Você não vive sem mim, amor, e eu sem você muito menos. Faz um beijinho de volta e volta pro seu tengo. Você não amor, e eu sem você muito menos. Em nome do estúdio Cantinho Musical, bora meu parceiro Riquinho. Aperta. Calma, respira, não pira. Tudo que eu não quero é briga com você. Se você terminar, pensa no trabalho que vai dar pra me esquecer. Vai deitar em outra cama só pra ter certeza que eu sou original e o resto é tudo cópia. Faz um beijinho de volta e volta pro seu tengo. Você não vive sem mim, amor, e eu sem você muito menos. Você não vive sem mim, amor, e eu sem você muito menos. Faz um beijinho de volta e volta pro seu tengo. Você não vive sem mim, amor, e eu sem você muito menos.